operador, Azul 4071, posição 8, puxa de estacionamento. Azul 4071, autorizado por estacionamento, responde para o táxi. Autorizado, responde para o táxi, 4071. 23561 na 4, puxa estacionamento. 2561, autorizado, puxa, pronto para o táxi. Prontará, obrigado. Alô, boa, são 3662, tem direct aí, autorização de tráfego 370, Natão. E final. Boa tarde, no final. 370, Natão. Para 3662, pronto para cópia? Afirmativo, senhorita. Para 3662, para Natal, autorizado New Divo 370, via Upper Zulu 10, decola da 10 após Cubasqueira, saída Puca, após Ruiz de Pá. Controle 19.35, torre 11.6, responde 5030. Autorizado Natal no nível 370, via Upper Zulu 10, decola da 10 com curva esquerda, Puca, após Pucas e Pasta. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 5036, dan 3662. Dan 3662, transponder 5030. 5030, ok. Dan 3662, conseguimento correto, reporte pronto para o push. Reportará, 3662. Olimpo 03, está aqui remetido, vento 090 graus, 08 mais. Está aqui remetido, Olimpo 03. E aí ele vai ligar para a mulher e ele vai esclarecer o que por quê. Isso aí foi até... Web 5836, portão de número 5, para acionamento posterior pushback. Jet 536, sente autorizado, puxa acionamento, reposte para o táxi. Autorizado acionamento, após o puxa, apontará o táxi. Web 5836, obrigado. Jet 536, livre acionamento, reposte para o puxa. Afirma então, livre acionamento, apontará o puxa. 5836, sente do TAM atrás da gente. Ano 3, Recife agora, 1260, 1288, bom voo. 260, 1288, Salvador, boa noite, gol no 889, portão 62, autorização, Galeão. 03, Socorro arremeteu às 31 no curva esquerda, perna do vento, mantém espera setor norte, aguardando instruções. Onde? Curva esquerda, perna do vento, espera, aguardando instruções. Puxa. Aguardando, tem previsão, querido? 2, 4 minutos. Obrigado. Solo, Web 5836, agora pronto para o push, portão 5, já acionado. Web 536, aguarde para o push. Guardando, 5836. Para o táxi azul 4071, no POB 109, 4 horas e 50, alterna com fim. Azul 4071, QNH 10013, autorizado táxi via pátio 1, Índia, fone esperada 10, torre 118.6. Observe o... Airbus 320 da TAM 3561 no Sirion. Ok, autorizado via Apache 1 e Índia, ponto esperado no 0. Quando lá, torre 18.6, observando a TAM, azul 4071. Para o táxi TAN 3561, 51 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna com fim. 61, QNH1013, autorizado, táxi via pátio, 1, Índia, por esperador 10, torre 118.6. Autorizado táxi via pátio, 1. Autorizado táxi via pátio, 1, Índia, ponto espera, torre 118.6, TAN 3561. Pode falar, seu Pedro. Solo Chanel 6201, autorização Santos Simão. Positivo. CNE 620 na guarda de cópia. Aguardando. Autorizado por Chibeque, portão 7. Obrigado. O TAN 3152, observe a aeronave da Azul após o mesmo ingresso do pátio para o portão número 2, 3152. Observando a Azul após o mesmo, prossegue para o número 2, TAN 3152. O objeto 5836 no portão 5, aguarde um minuto para o pushback, vai passar um Airbus a cauda, ok? Aguarde para o push. Paciente do Azul e do Airbus, 5836. No 62, autorização para o Galeão. 7. Aguarde cópia. Ué. Saulo, já tem a cópia do 6201? Chave 7, segura 36, autorizado, puxa após para o táxi. Autorizado, puxa, portará o táxi, 5836, obrigado. 1889, para a cópia? Deu, vamos lá. 1889, para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu 10, decola da 10, após curva direita, saída da EL, após voo Ileda, após voo Hibride, controle 119.35, torre 118.6, transponde 5033. 7360 Pesilu 10, decola curva direita, da EL, Lira, depois de brida, 1935 controle, 1962 é a torre, 5033 transponde no portão 62 para pushback, saneamento curva 889. 1889, saída da EL, após Lira, depois bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Ok, bridge depois, da EL, Lira, bridge, pushback, saneamento também no 62. 1889, conhecimento correto, depois pronto para o push. Pronto para o turbo, pushback e o saneamento curva 889. 189, aguarde para o puxo. Aguardo. CNM 201, pronto para a cópia? Pronto. CNM 201, para o Rio de Janeiro, autorizado nível de voo 360, via peso 10, decolada 10, após curva direita, saída da EL, após voo Ileda, após voo Bridge. Controle 119.35, torre 118.6, transponde 5023. 360 autorizado, aperto do Lu 10, decola da 10, curva direita, DAEL, Leda Bridge, 1935, 186 torre, 5023 no transponder. O CNE 620 no corregimento correto, mas pronto para o push e acionamento. Vai reportar. TAN 3561, decola 1236, controle 11935, bom voo. Lá 35, boa noite. Controle TAN 3561, 1300, passa. Confie. TAN 3561, decolado, 1600 só. 3561, boa noite, contato radar, só 380, saída Argo. Argo 380, 350. Fala, TAN 3. 62 acionado com 119, 3 horas, alterando Fortaleza para o táxi. TAN 362, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi, TAN 3662. TAN 3662, autorizado táxi via pátio 1, Índia, ponto esperado 10, torre 18 decimal 6. Autorizado parte 1, Índia, ponto espera 1186. Grato, tenha um ótimo trabalho. 071, livre decolagem 10, vento 090 graus, 099. Livre decolagem, pistola 0, azul 4071. Telefa, 351. Telefa, 351. Salvador, web 5836, pronto para o táxi, estamos com 102 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Salvador. Web 5836, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, torre, ponte de perda 10, torre 18.6, tente parar o Airbus da TAM à sua frente. Vai seguir o Airbus da TAM à nossa frente, chamará a torre 18.6, ponte de perda 10, web 5836. Passando 1.500 pés na saída da EL. Azul, 471, boa noite, contato radar, sobe 360, saída da EL. Sessão 360 na saída da EL, azul 4071. Pushback acionamento no portão de número 3, o Xané 6201. Xané 6201, aguarde o aeropush. Aguardamos. Torre, boa noite, está 3662, ponte espera pronto, dá 10. Boa noite, está 3662, a linha e decola 10, vento 080 graus, 08 nós, informo que vai iniciar a curva após atingir 2 mil pés, ok? Afirmativo 30, autorizado, ingresso, decolagem, cabeceira 10 e inicia a curva à esquerda após 2 mil pés, tanto 3662. Na escuta. Doutor Portão 3, tem condição de iniciar de imediato, pushback? Não, de imediato não. O operador de FIGA chegou aqui agora. Ah, ok, então. Então aguarde só um instante. Vai passar a aeronave da Gol, depois eu libero o seu push. Obrigado. 3. Olimpo 03, mantém a espera visual no setor norte. Tem um tráfego para decolagem ainda, aguarde. Afirmativo. Poderia confirmar quantas aeronaves para decolagem? Ok, a previsão de mais uma aeronave no ponto de espera e mais um acionando, ok? Depende também de se vai ter mais outra aeronave chamando, ok? Pro táxi ou pro acionamento, aguarde. Afirmativo. 5836, ponto de espera pronto. Web 5836, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, Web 5836. Foi 03, autorizado a ingressar na perna do vento, aguardando para girar base. Ingressando na perna do vento, aguardando autorização para girar base, Olimpo 03. Tá 3662, decolado 44, controle 1-1935, bom voo. 1935, graças, tenha um bom final de semana. Controle boa, tá 3662, decolou com a PUCA. 3662, boa noite, contato radar, só 370, sai da PUCA. 370, PUCA, tá 3662. 9, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, décimo meia. Pátio 1, ponto de espera 1862-0-8-8-9, obrigado. Tá autorizado 6201-1-3? 6201, mantenha a espera para o pushback. Ok. Nós. 090 com 07 nós, livre de colagem no 0583. Olimpo 03, base autorizada, aguardando a pista livre. Tirando base, Olimpo 03, aguardando pista livre. O solo voltando 6201, a senhora tem estimado para o nosso push? Se a gente não decolar logo, a gente não consegue posar no Santos Dumont. 6201, após a passagem do Boeing 737 da Gol passar sua cala, autorizado puxa forte para o táxi. Positivo, após o 37 da Gol, está autorizado a repassar. Salvador, boa noite, Gol 1889, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Gol 1889, mantenha o ponto de espera. Manteu o ponto de espera, 1889. Fala Salvador, boa noite, Oxané 6310, autorização 370 para Recife, portão 190 da vista. O filme? Oxané 6310, 370 Salvador. 310, aguarde para cópia. Escuta 6310. Mantenha no zero. Pode ali manter no zero, pode ser na 189. É, bom dia, contato radar, só 330, sai da boca. 330, pouco, o F5836. Canem 610, ponto para cópia. Bom dia, por favor. Canem 610, para Recife, autorizado nível de voo 350, via UP 158. Decolada 1-0, após curva esquerda, saída pouca, transição Aracaju. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5026. Fechané 6310, autorizado Recife 350, APUIS 58, decolada 1-0, curva na esquerda, após. Pouca, transição Aracaju, 5026-1935-186. Fechané 6310, acontecimento correto, resposta pronto para puxa acionamento. Porta d'Angra, portão 1. Táxi Oxané 6201, tem 80. Tô curva à esquerda, mantendo a perna do vento na 1-0, a mil pés, a porra tá gira base. Ok, com curva à esquerda, mantendo mil pés na perna do vento. O táxi, via Índia, ponto esperador 1-0, torre 118 desse momento. No ponto de espera da Índia, 118-62, obrigado e uma boa noite. Voo no 889, informação de tráfego, P3, setor, perto do vento da 10, a mil pés, na interfere, 190 com 11, tem líquido de decolagem, voo no 889. Líquido de decolagem da 10, por voo no 889. Torre Salvador, boa noite, Oxané 6201, pronto para decolagem. 365. Poderia confirmar a frequência para o TAN 3662? Confirmo sim, a primária 1285, alterna 13365. 1285 e secundário 1365? É 1-2-6-8-5, 1-2-6-8-5, alterno 3-3-6-5. Qual a prova que o senhor chama antena, senhor? De par. Ok, sim. Chame Recife agora. Chamando. Obrigado, senhor. Estabilizado, localizador agora no 04. Agora no 04, chame a torre, 718-612. 2-6, até daqui a pouco. Johnny, boa, gol no 889, decolando, se escuta. Voo no 889, contato radar na decolagem, sub mantendo 360, após 2000 direto Leda. 2000 Leda, gol. Divisor 3, o JTK remetendo 1-0, vento 080 graus com 12 nós. Precisado, tá remetido, ali 03. Three, clear final approach, elastic spray, runway 10, descent 32, stop around 3 to Timber Center 1014, report status on localizer. Clear approach, ILS, X-ray for runway 10, last unit says 1014, we'll call you established on final, Europa 083. C5836, cruzou 110, chame Recife, em 12685, alterno 3365. 2085, 3365, F5836, bom trabalho até o retorno. É. No 604, tem fuso autorizado 1-0, vento 080 graus com 2 nós. No 604, fuso autorizado, 110 com 9. Prossegue pouso igual no 604. Link 03, estou com RMT agora os 5-2. Perto do vento da 10, mil pés, reporte indo através norte da 2. A do vento da 10, reportaram através norte, link 03. Oxanem 321 após o pouso do Boeing da Gol Lima tem. Após o Boeing da Gol Lima tem 6201. 03, está na perna do vento, informa que é posicional. Bem, Dolip 03, se mantém a perna 90 alongando, aguarde para girar a base. Estou com o tráfego que vai alinhar para decolagem. Ok, alongando o vento e aguardando para girar a base. Corrigindo a informação, Torre, o Olip 03 toca remédio. Ok, sim. Aguardo mantendo, alongando novamente a perna do vento, mantendo ainda e aguardando para girar a base. Tá, aguardando o Olip 03. 4, solo agora, sigo 4, direito, 121, décimo 9, o solo, bem-vindo. 19, obrigado. Paulo, boa noite, o gol 1604, livrou? Do filho? O gol 1604, livrou. Fundo 604, realizado táxi via Alfa, reporte Índia Juliette. Alfa, para Índia Juliette. Como é que é? Fundo 604, autorizado ingresso a Juliette, posição 04. Alfa, Juliette, para 04. É 201, decolado agora, 55, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. 1-3-3-2-5. 25, 1-3-3-2-5, boa noite. Tida, Olimpo 03. 6201, decolado. 6201, no contrato radar na decolagem, tudo mantém 360 após 2000 direto líder. 360, 2000 direto líder, 6201. Estacionamento 0, está autorizado pushback acionamento? Correto, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, 6201. Pelo 604, reporte para ingressar no pátio, no 604. Reportarei para ingressar no pátio, 604. 3152, chamou para Marcel, confirma. Afirmo. Está autorizado no 330, Aberuísque 58. Decola no zero com curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle em 11935. A torre em 118612. Seu código 5041. TAN 3152. O TAN 3152, autorizado, material 330, via Paris 58, decola no zero, curva esquerda, Pouco, Aracaju, 1935, 186, 5041. Informe para o puxo acionamento, 3152. Vamos lá. Sábado, Europa 083 established on final, we're 8 miles out. Europa 083 complete approach, Conal Tower 118.60. 118.60 with tower, Europa 083, obrigado. O meio 201 vai voar aqui com a Pro 220 para evitar um combo já subido, ok? O meio 36201? Isso, afirmativo. Quantas milhas na 220? Aproximadamente 35 milhas, só para lembrar um pouco aqui na subida.